Spice Mix, o tempero mais picante do planeta, meu compadre. Foi exclusiva pra você, mas você nem quis saber do meu amor. Meu amor, tanto eu te procurei, apaixonada me humilhei, não me soltou, me ignorou. Agora fica aí, quer correr atrás, esse corpinho lindo, você não toca mais. Eu tenho meu orgulho, não vou me rebaixar, eu sou toda boa, na picacia. E quando eu passar, vai sempre lembrar, das vezes que chorei, pra te conquistar. Dei a volta por cima, recuperei meu ego, você letra bem alto. Sou eu que não te quero, te dou bye bye na teta. Tu nunca mais vem ela. Eu sou toda linda, você é muito galinha. Te dou bye bye pateta, nunca mais vem ela. Eu sou maravilhosa, tu não merece essa gostosa. Substituído por um brother de verdade, suma com seu caô, esse papinho de amizade. Seu blá blá blá é fraco, não vai me abalar. Levou um pé na bunda, vai ter que aceitar. Vai, vai, pateta, galinhão. Eu não sou pra você, vou ter que desenhar. Mereço um gentleman, que me tratem bem, eu sou especial. Rabisco com desprezo, adeus meu pesadelo, tu me fez muito mal. Rubrico truco do silêncio, se contente com meu tchau. Se dou barba pateta, nunca mais vem ela. Eu sou toda linda, você é muito galinha. Tchauzinho pateta, eu nunca mais vem ela. Eu sou maravilhosa. Tu não merece essa gostosa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, tchau, tchau, tchau. Adeus, galinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Adeus.